Eu estou gol no 715. Afirmativo, avistado. No 715, autorizado pouso, pista no 0, vento 040 graus com 05 nós. Livre pouso, está na 0, gol no 715. 12 horas, nível 110, câmbio. Direito, Utah 3, 1-5-3. Pedir para o Bosch, tráfego em sentido contrário, mantendo 1-2-0 na descida. Pedir para o Bosch, que está visual comigo. A rota direto Zambi, Zulu Alpha Mike, Bravo India Zambi, após direto Dogna, Delta Oscar Golf 96 Alpha, e após conforme o plano. Decolada 10, com curva direita na subida gole, transição Ofito. Correção, subida gole, após Eval, gole Eval e após direto Zambi. Aciona 5555, frequência do controle 1,19,8. Ok, então estou autorizado 320 para Brasília. Decolada 10, após curva direita na saída gole, Eval. Direto Zamp, Zamp Dogna, Dogna Lapa, após conforme a rota do plano de voo. 5555 é o transponder. 198, controle, 5722. 5722 da web, ajuste o padrão 63, chama pronto, pushback. Chamada pronto, obrigado. CIF agora 2685. 285, índia pra bota. 2890, informação Juliette. 3890, copia 330 Recife. Prossiga, senhor. 330 Recife, está autorizado, está 3890, via Peruísque 58. Decolada 10, com curva esquerda, na subida Puca, transição Caju. Aciona 5557, frequência do controle 119,8. 1-3325. Caju, aeroguia 358, 5557, transponder, o controle de saída 1-1918. Ativo para o posto 3890. Chamaremos. 5-0-7 direita, prossegue táxi via Alfa, após quilo, cruza o pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal. Poderia confirmar informação de táxi para o 715? Via Alfa, após quilo, cruze o pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, gol no 715. Alfa, quilo 3, vai cruzar 3 e vai aguardar para o pátio principal, o gol no 715. Paulo Salvador, o 3290, agora sim, pronto para puxa, acionamento, portão 9. Está 3890, no portão 09. Fica atento a um bang da Gol ingressando no portão 08. Após o mesmo está livre no 7, chame táxi. Gente, visual com o colega da Gol, se aproximando do 08, livre, chamar para táxi, 3290. Alô, bom dia, bom 804, nível 380, Galeão, por gentileza, tem informação. 804, Galeão, que horas a PT? PT0842, o povo está no sistema, mantém escuta, quando aparecer eu chamo. Obrigado, senhor. Do 357, Duna, já passado por sinal e no localizador em aproximação para pouso. Vamos checar o trem e chamar a torre 1186, TAM 3597. 1186, TAM 3597, graças. No 605 está autorizado ILS. Autorizado ILS no 605. Salvador, bom dia, TAM 3597. TAM 3597, tráfego avistado, checa trem, vento 020 graus, 059, autorizado pouso, pista no zero. Achado, checado, autorizado pouso, TAM 3597. Gol no 793, no pátio 3, aguardando. Confirmando? No 715, corrigindo, está no pátio 3, na... Saí do pátio 3 aguardando. O gol no 715, livre ingresso, portão 04. Livre ingresso, portão 04, 715. Copia? 804, copia. 804, autorizado, Salvador Galeão, 360, nível, veículo no zero direita, da Eole da Bidev, Bidev é para novembro 857, seguro e outro do 16, controle 119, decima 8, aciona 5574. 360 é o nível, Salvador Galeão, da El. Deve Upper November 857, Upper Zulu 16, 19-8 é o controle. Decola da 10, curva direita, 5574 é o transponder, gol no 804. Gol no 804, transponder 5574, da El Leda Bidev, a saída. Da El Leda Bidev? Transponder 5574. 5574, obrigado. Só puxa o estacionamento. Vamos lá. Puxa o estacionamento, 5722, objeto, portão 3. Autorizado, Cepitac, 7572. 05 estabilizado. Ciente, redução, cheque para pouso, torre 118612, 1605. Uma torre 186, bom dia. Torre, bom dia, agora 605, 3000 do externo. 605, reporta externa, trem de pouso baixar travado. Chamarei no externo. 3517, solo, zona 4, direita, solo, 12, na sinal 9. 219, livrando. 3597. Solo da 3597, livrando. Tu escuta. Solo Paulo, Salvador, 3597. 3597, Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, Portão 07. Alfa, Kilo, Pátio 3, Pátio 1, Portão 073. Good morning, 09970. We have given you the information out of Guadalupe 2002 Terminal 150. This is 09970 Control. Insert the altimeter 103 via Mani arrival, clean to 2000 feet. Roger, clear down 2000 feet. 010 graus, 069, autorizado pouso, pista no zero. Está livre o pouso. Taxi Objet 5722, com 120 a bordo, 4 horas e 40, alterna com fins. Taxi autorizado, via Índia Alfa, ponto de espera da 10, chama torre 1 no 8, decimal 6, altímetro no 0 no 3. Aqui autorizado então a Índia Alfa, lá na ponto de espera da 10, 18 6, obrigado, bom dia. Salvador, o 3890 acionado com 31 a bordo, alterna Natal com 3 horas e 40 de autonomia. Gente, 3890 só serve o parqueamento na Vila 07. Você está ingressando no portão, está livre, táxi via Juliette Alfa, ponto de espera da 10, chama a torre. No 8-6, altímetro 0-1-3. Gente, ajustado no 0-3, visual com o colega atracando no 07. Após prossegue Juliette Alfa para a ponta de espera no 0-2-8-6-3-8-0. E ali mantém, 5-7-2-2. Ali mantém. Setor 18-6. 18-6, obrigado, senhor. Seu retorno. Solo, conduzindo a sua nova. Direita, solo, conduzindo a nova, obrigado. Bom dia, Gordo. 605, lembrou? Alfa, Kilo, parte 3, parte 1, portão 03. 1-3-7, continua a aproximação, informarei pista livre. O senhor pode confirmar o vento, por gentileza? 030 graus, 05 nós. Obrigado. Web 5722, autorizado a decolar, pista no 0, vento 020 graus, 04 nós. Deve decolar de Web 5722. Salvador, Gol 1642, bom dia, ciente Juliette, autorização em Recife. 1642, autorizado Salvador Recife, nível 390, via Peru 58. Decolo no 0, curva esquerda, pega Puga, tração Aracaju. Controle 199.8, aciona 5570. Afirmativo, 390 atualizado, upper 558. Decola 10, esquerda, pouca transição Aracaju. 398, 5570, tratura, né? No 642. Ano 3153, vento 0 no 0 grau, 049, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado pouso na pista no 0, TAN 3153. Sete 22, decolou 21, controle 19, décimo 8. Chamarei o WebJet 5722, mostra isso. Controle Salvador, bom dia, WebJet 5722. Jet 5722, contato radar na decolagem, submanteio 320, saída gole. Subida gole, subindo para o 320, objeto 5722. Oi, Salvador, bom dia, Velog 9874, cruzando 220 para 1970. Velog 9874, bom dia, chegada Mari, desse mantenha 4000 pés, ajuste 613. 4000 na Mari, 613 de 9874. Quebec, Quebec. A gente está mostrando direto. O fim da matrícula do tráfego? Victor Quebec, Quebec. Tio Victor Quebec, Quebec, plano para 0856. Mantenha escuta, o plano de anotar o meu sistema quando aparecer o chão. Oi, tio, vamos poder confirmar o horário do nosso helicóptero. Confirma o horário do quê? Nosso do céu. Três, um, cinco, três, solo, dois, dois, direita, solo, um, dois, um, decimal, nove. Direita, solo, um, dois, um, decimal, nove, então, três, um, cinco, três. Sete, cinco, meia. E aí, graças. Solo, Salvador, excelente dia, tá, três, um, cinco, três, livramos instruções. Três, um, cinco, três, alfa, quilo, pátio, três, pátio, um, portão, um, um. Confirme, senhorita, alfa, quilo. Via pátio 3, ingressa pátio 1, portão 1-1. Ok, alfa, quilo, pátio 3, ingressa para o portão 1-1, então 3153. Pátio, portão 1-1, no pátio 0-1. Ok, portão 1, pátio 0-1, então 3153. Salve, Salvador, bom dia, azul 4149, 102 Juliette para Campinas. Azul 4149, autorizado Salvador Campinas, 360 nível, via perdo 16. Decola 10, direita, da Euleda Bridge, controle 119, décima 8, aciona 5567. Autorizado Campinas, 360, via Bezulu 16, decola com curva à direita, perfil da El, transição Leda, depois Bridge, controle 119, décima 8, transponder 5567. Azul 4149. Azul 4149, chama para o estacionamento. Chamará 4149. Salvador, gol 897. 897. Bom dia, sempre a saída prevista para Confins. Confins é da Euleda após Bridge. Quando pronto copo, eu chamo na solo 129. Ok, obrigado. Solo Gol 1897, para cópia, Salvador, por favor. Confins. 98, muito obrigado. 3890. Confirmo, Gol no 8 no 7? Afirmo, se tiver só a saída prevista aí, tá tranquilo. Prevista pra onde? Pra Confins, por gentileza. Confins e Everson no 6 da Euleta Bridge. Pode confirmar a saída? Da Euleta Bridge. Da Euleta Bridge, obrigado. Salvador, muito bom dia, o TAM 3890. 3890, bom dia, suba e mantenha nível 330, saída Pulca, vigilância radar. Para o 330, saída Pulca, quando possível, Aracaju. Guarde e coordenação. 3890. Salvador Approach Control, 55316, we got information, Juliet. 5316, clear, bons arrival, descendo e mantém, flight level 040. Bons arrival, descendo e mantém, flight level 040, 5, Juliette. Papá Romeu, Mike, Tango, Juliette. Chegada a Mari, vê se mantém a nível 050, vigilância. 050, vigilância. Chegada a Mari, Mike, Tango, Juliette. Quebec, me escuta? Escuta. Confirmando, nível 105 para Guarami? Positivo, 0 Guarami, Guarami, Guarami, Guarami, Guarami, Guarami, Guarami, Guarami, Guarami, Guarami, Guarami, Guarami, Guarami, Guarami, Guarami, Salvador Guanambi, 105 nível, decola da 17, curva direita no corredor Axé. Restrito no meu peso, após autorizado acender para 105. Controle 119.8, aciona quarto para o transponder, Vitor Quebec, Quebec. Autorizado conforme Guanambi, 105, decola da 17, curva direita, a gente subiu para fora da barra. Transponder 5006. Ô, fala 1897. Seu transponder, visto Quebec, Quebec, 5006. 5006, transponder, transponder. O PAB? Zero único. Zero único, acionamento táxi com torre, 118, decimal meio. 1186. 1897, copia? 1897, copia. 897 autorizado, Salvador Confins, 360. Decolo no 0 direita da Euleda Bridge. E eu prejuro 16. O controle 119.8, aciona 5005. Fica back, back, bom dia, livre acionar, boa tarde. Controle 5005, 1897. 297, já um pouco de direto, Dóbico, sabe me informar, por favor? Primeira transmissão, 97? Oi? Primeira pergunta. Após Bridge, qual que é a posição Dóbico? Não consta aqui no meu plano de voo, eu posso ir lá na carta e responder o senhor, só um minuto. Por favor, obrigado. 2545. 2685-2545, TAM 3890, obrigado, tenha um bom dia. Bom dia, bom voo. Log 9874, desse mantenha 2000, ajuste 1013. Para espaçamento contrato à frente, mantenha presente pro limite ao localizador. Aguarde o último vetor para interceptar. Afirmativa, atualizado 2000, presente proa, limite lock, log 9874. TAM 9990, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. Reportarei no localizador, total 9910. Papa Romeu, Mike Tango Juliette, desse mantenha 3000 pés, ajuste 1013. Desce, mantém 3000 pés, Mike Tango Juliette. Big Crank, morning, Cidral 9970, we have vacated in runway 10. Cidral 9970, see a taxi Alpha, Kilo Apron 3. Kilo Alpha, Apron 3, thank you. Mike Tango Juliette. Papa Romeu, Mike Tango Juliette, controle na escuta, prossiga. E desce, mantém 3000, positivo? Firmo, desce, mantenha 3000. 3000. Decolo no zero direita, vai ao LDB 10, controle 199, decima 8, aciona 5577, só confirmando a aerovia, Peruíbe 50. Gente, está autorizado 360, via Peruíbe 50 para Guarulhos, decola da 10 com curva à direita, a saída é a da El Leda B10, controle 198, transponder 5577, do Gol 1607. 1607, é um posicionamento. Quer confirmar para o 607? Afirmativo, chama posicionamento. Chama nada para posicionamento 607. Fala Salvador, muito bom dia. Voo 1715, ciência da informação Juliette. 118.6. Chamar 118.6. Zero direita, saída Gole, transição ao fito. Controle 119, decima 8, acena 5003. No 03 milhas para o externo. Pela Upper Zulu 17, decolada 10 com curva à direita. Transição Gole, saída Gole, transição ao fito. Controle 19, decima 8 e o transponder 5003. 1642, Tano Gate 612, para o posicionamento. 1715, chama posicionamento. Chama na posicionamento, 1715, grato. 642, 06, Talip, chama táxi. Chama táxi, 1642, obrigado. Sala Azul, 4149, para posicionamento, posição 1.